Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é dedicado a bandas nova-iorquinas. Vamos continuar no espírito de Nova York e vamos iniciar com os Melidion e do álbum Lost in the Wild, nos ficar com a música Ready to Rock. Para vocês, Melidion, Ready to Rock. town. A lady in black, she turns around. E após Melidian, ficamos com um supergrupo que foi fundado em Nova York, apesar dos seus membros não serem nova-iorquinos. Estou a falar-vos dos Damn Yankees. E do primeiro álbum da banda, o homónimo Damn Yankees, ficamos com a música homónima Damn Yankees. E terminamos esta sequência com Frehley's Comet, a banda solo de Ace Frehley, durante os anos 80. E do primeiro álbum da banda, o álbum Frehley's Comet, ficamos com a música Into the Night, uma composição de Russ Ballard. Vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Elf, banda que contava com Ronnie James Dio como vocalista e também como baixista. E do álbum Trying to Burn the Sun, vamos ficar com a música Wonder World. Para vocês, Elf, Wonder World. Thank you. E nesta sequência com bandas dos primórdios do hard rock, após Elf, ficamos com Sir Lord Baltimore. E do álbum Sir Lord Baltimore, ficamos com a música Lady of Fire. E terminamos esta sequência com os New York Dolls. E do álbum homónimo New York Dolls, ficamos com a música Pills. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Balance, banda que contava com o guitarrista Bob Kulick, que foi um colaborador dos Kiss em várias ocasiões. E do álbum In For The Count, vamos ficar com a música Bedroom Eyes. Para vocês, Balance, Bedroom Eyes. You hardly know which way to turn. So many years alone, you're on your own. Walk straight ahead to what it is that you fear, and believe that I'll always be near. I'll never ever let you down. I'm looking for your love. You're all I'm dreaming of. Bedroom eyes, you could be feeling so good tonight. You could be feeling so new tonight. You could be feeling alright. Now I can show you what it is to be free. I want to give you what it is that you need. Tell me you're never gonna go. Give me a little sign to let me know you're mine. Take it on, come on, surrender. You don't have to be shy. I have the feeling that you won't pass it by. You never know unless you try. Can't be wrong this time. Things that I say, I know you only want to have it your way. You hardly know which way to turn. So many years ago, you're on your own. Walk straight ahead to what it is that you feel, and believe that I'll always be near. I'll never ever let you down. I'm looking for your love. Tonight, you could be feeling so new tonight. e após Balance ficamos com outra banda do mesmo período, os Alien, e do álbum Cosmic Fantasy ficamos com a música Star Lover. Vamos agora para uma nova sequência e vamos ter dois nomes mais underground, e vamos iniciar a sequência com os The Throbs e do álbum This Language of Thieves and Vagabonds vamos ficar com a música Rip It Up. Para vocês, The Throbs, Rip It Up. Serious. nails grind. She spit and she hissed, and then she called me a turd. I was so surprised that I could not say a word. Oh, wallpaper groaning in my widow hotel, and down on my bed this stone beauty fell. I called up a bouncer who said she looked sweet, and for $10 she'd throw her dirty ass in the street. She went crazy. She went crazy. Wow. She went crazy. She went crazy. Sickly little fingers need a way to make them well. Only world I want, baby, is just a bit creepy from love. Beat them up as I ride. Liar. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência com bandas mais underground, após The Throbs, ficamos com os Circles of Power. E do álbum Circles of Power, ficamos com a música Crazy. E vamos agora para uma sequência de baladas de três bandas que são conhecidas de finais dos anos 80 e início dos anos 90. E vamos iniciar com os White Lion. E do álbum Big Game, vamos ficar com a música Broken Home. Para vocês, White Lion, Broken Home. There's a sound from the kitchen, and it's a sound he's heard a thousand times before. When he hears his mother crying, he runs away and hides inside his room. But there's no escaping the anger in his father's voice. And when the tears are falling, he falls down to his knees and prays. Just every night he lies away. starts again. Have you forgot the reason why this little child was born? Cause if you go on fighting, you destroy this family. Yeah. Stop fighting!

E nesta sequência de baladas, após White Lion, ficamos com os Danger Danger. E do seu primeiro álbum, o homónimo Danger Danger, ficamos com a música One Step from Paradise. E terminamos esta sequência de baladas com os Taikito. E do seu primeiro álbum, o álbum Don't Come Easy, de 1991, ficamos com a música Standing Alone. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter dois nomes de duas bandas que são Hard and Heavy. E vamos iniciar com os Riot. E do álbum Rock City, vamos ficar com a música Rock City. Para vocês, Riot, Rock City. E após Riot, quem nos apareceu foram os Virgin Steeler. E do álbum Life Among the Ruins, o mais hard rock da banda, ficamos com a música I Dress in Black. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas mais recentes, três bandas do século XXI. E vamos iniciar com os Tempt. E do álbum Runaway, vamos ficar com a música The Fight. Para vocês, Tempt, The Fight. Embrace the enemy. Let your feelings e nesta sequência com bandas mais recentes, após Tempt, ficamos com Station, e do álbum Station, ficamos com a música True Believer, e terminamos esta sequência com os Set the Charge, e do álbum Sky Goes On, ficamos com a música Youngin. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos continuar com dois nomes de duas bandas, também recentes, mas bem mais conhecidas, e vamos iniciar com The Winery Dog. E do primeiro álbum da banda, o álbum The Winery Dog, vamos ficar com a música We Are One. Para vocês, The Winery Dog, We Are One. Always hurting. e após The Winery Dogs, banda de que faz parte Billy Sheehan, Richie Kotzen e Mike Portnoy, ficamos com os Adrenaline Mob, e do álbum We The People ficamos com a música Raise 'Em Up. Apesar de Mike Portnoy também ter feito parte dos Adrenaline Mob, neste álbum, no álbum We The People, Mike Portnoy já não era o baterista da banda. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter dois nomes também recentes. Vamos iniciar com American Mafia e do EP Made in New York vamos ficar com a música Ride On Through. Para vocês, American Mafia, Ride On Through. We'll be right back. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após American Mafia, ficamos com Spyra Maida. E do álbum Now Is The Time, ficamos com a música Mind Abuse. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os clássicos Living Color. E do álbum Vivid, vamos ficar com a música Broken Hearts. Para vocês, Living Color, Broken Hearts. Ladies and gentlemen, put your hands together. E nesta sequência de baladas, após Living Color, ficamos com os Beggars and Thieves. E do álbum Beggars and Thieves, ficamos com a música Kill Me. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E agora até ao final vão ser só clássicos. E vamos iniciar com os Mountain. E do álbum Climbing, vamos ficar com a música Never in My Life. Para vocês, Mountain, Never in My Life. Soul. Can't you feel it? and you'll know. Feels so good when you're moving around. We'll be right back. E nesta penúltima sequência do nosso Riff Service, após Mountain, quem nos apareceu foram os Ram Jam. E do álbum Ram Jam, ficamos com a música Let It All Out. E terminamos esta sequência com os Vanilla Fudge. E do álbum The Return, ficamos com a música Good Good Living. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos ter três clássicos de três bandas absolutamente clássicas. E vamos iniciar com os Blue Oyster Cult. E do álbum Agents of Fortune, vamos ficar com a música Don't Fear the Reaper. Para vocês, Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Come on. É com Kiss, Rock and Roll All Night, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Blue Oyster Cult e o seu grande clássico Don't Fear the Reaper. Continuamos com os Foreigner e a música Cold as Ice, música retirada do primeiro álbum da banda, o homónimo Foreigner. A banda formou-se em Nova York, mas tinha um britânico, Lou Gramm. E é por causa disso que a banda tem o nome de Foreigner. E terminamos esta sequência, terminamos este Riff Service com os Kiss. E do álbum Dressed to Kill, ficamos com a música Rock and Roll All Night. E é com Kiss que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! The sun is rising over the book in the sky. up again of our debris. Above the kinetic wall, bursts of steam rose through the air. Gaze upon the metronome that just stroked three. On the edge of the past, we can build a future here at last. The sun. The apple is waiting for us.